caiu na pista. E seja o que Deus quiser, hoje lembrei do teu sorriso, de quando você falava: é nós que tá aí na área. Por mais que o vento sopre, sopre, olha só o que ele trouxe. Minhas condolências a esse seu visto, Dona Rosa. Entre milhares, você foi mais um que na cena do louco. Senti o quente do asfalto no rosto, o rosto cicatrizado, escondido no mar de rosas, num caixão de madeirite que guardou suas memórias. Padre São João tá de novo de luto, olha que pena, mas dessa vez foi você que fez o replay da cena. Bateu na mesma tecla, preferiu o exemplo dos que antes dos 25 de idade na rua morreram, correndo atrás da boa mesmo e sem ao inferno, calção caindo com o peso do ferro. Agora é tarde pra voltar atrás, tarde pra escutar conselho, é tarde pra matar. O inimigo te matou primeiro. Parece que cê deixou como herança pra quebrar. Escrito psicótico, a pistola semi-automática. Pra invadir pelo mato a quebrada de baixo e levar os sentimentos pra mãe do safado. Não restou nada, só um barraco solitário. Foda é saber. Seu caixão ainda nem foi baixo. Chora, chore, hoje chora lágrimas de sal, enquanto a morte ronda baixada de fal. Olhos vermelhos, triste lágrimas descendo. O clima é de funeral, é dia de luto no bairro. Chora, chore, hoje chora lágrimas de sal, enquanto a morte ronda baixada de fal. Olhos vermelhos, triste lágrimas descendo. O clima é de funeral, é dia de luto no bairro. Cadê você? O que, que aconteceu? A cobra deu o bote, traiu, você nem viu. Esqueceu da cartilha dos ensinamentos. Um olho aberto, um passo à frente. Até que os parceiros, a falsidade arrastou você de quebrada. O que que aconteceu? Eles não corria com nós aí na área. Agora é ódio, tristeza, ancora o parque chora. Com a sua morte independente do que você marcou. E lá pra fora os vermes falando, não sabe da sua caminhada, cê morreu. Chamar de mano, o crime é podre. Sua mãe falou, você não viu. E quem cê considerava na cadeia foi quem te traiu. Parece até cena de filme, ó. Me lembra até hoje, quebrado em peso, todo mundo em choque. Confesso, nunca vi um velório tão lotado igual ao seu. Se esse foi o prêmio da vitória, aposta não valeu. Pelo menos pra mim não trouxe conforto. Os dois sumariados de ponto 40 e o furo no corpo. E quem correu sua cena agora também jaz. Em paz, falarine, esteja em paz. Só terror, crime é tenso, né? Puta que pariu, ladrão. Mas quantos aqui cê também não fez? Debruçar no chão, na lei do cão. É pau no gato mesmo. A cada palmo de favela, uma poça de sangue fresco. Nem sei onde que cê foi parar, mas boa sorte. Parque São João tá de luto e chora a sua morte. Parque chora, chore, hoje chora lágrimas de sal. Enquanto a morte ronda baixada de sal. Olhos vermelhos, triste lágrimas descendo. O clima é de funeral, é dia de luto no gueto. Chora, chore, hoje chora lágrimas de sal. Enquanto a morte ronda baixada de sal. Olhos vermelhos, triste lágrimas descendo. O clima é de funeral, é dia de luto no gueto. Chora, chore, hoje chora lágrimas de sal. Enquanto a morte ronda baixada de sal. Olhos vermelhos, triste lágrimas descendo. O clima é de funeral, é dia de luto no gueto. Chora, chore, hoje chora lágrimas de sal. Enquanto a morte ronda baixada de sal. Olhos vermelhos, triste lágrimas descendo. O clima é de funeral, é dia de luto no gueto.